Este é o Segurança Legal, episódio 112, gravado em 17 de novembro de 2016, Trump. Neste episódio, falaremos sobre algumas previsões que envolvem a eleição de Donald Trump e os possíveis efeitos para a segurança da informação e o direito da tecnologia. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Bem-vindos, estamos de volta com Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Tudo tranquilo? Tudo bem contigo e com os nossos ouvintes? Tudo ótimo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, pelo Instagram, Segurança Legal, e também pelo YouTube, no YouTube, no youtube.segurançalegal.com, além do iTunes. E para aqueles que estão nos acompanhando no YouTube, devem ter percebido que os episódios também estão lá, né, Vinícius? Sim, a gente está passando... Por enquanto é só o áudio mesmo, né? Uhum, a gente com a imagem lá do podcast. Mas mais tarde a gente vai colocar algumas outras coisas relacionadas ao podcast, né? Bem, temos que lembrar também, Vinícius, que esse podcast é uma iniciativa da empresa Brown Pipe Consultoria, uma empresa especializada em segurança da informação e proteção de dados. Você pode conhecer melhor os serviços acessando www.brownpipe.com.br. Vamos ao contato dos ouvintes? Vamos lá. Primeiro é o Eduardo Becker, que deixou uma mensagem lá no nosso Twitter. O que, que disse o Eduardo? Eduardo Becker nos diz o seguinte: depois de ouvir este último podcast, esse episódio, né? Fui verificar se o phishing deste cara ainda está publicado. O episódio era sobre o incidente bancário. Uhum. E ele diz assim: minha surpresa, com exclamação, tá? É. Ele encontrou ainda o domínio no ar, né? Uhum. Um domínio, aqui no caso é outro banco, é um domínio chamado satander.com.br. É. Obviamente uma tentativa de se parecer com Santander, né? Uhum. Que é efetivamente um banco. E está lá no registro BR, quer dizer, estava, né? Não, está ainda. Está ainda hoje, neste momento? Está ainda, agora. Agora, tu acabou de verificar? Santander.com.br. Está no ar. Está no ar. E aí é um site falso do Banco Santander e pede seu CPF e depois que você informa, ele pede algumas informações de cartão. Mas isso, pelo visto, pelo menos está aí há umas duas semanas já no ar, né? Depois de ele ter publicado no Twitter que ainda está no ar. É verdade. Bom, mas, Eduardo, essas e outras coisas continuam acontecendo por aí. Uhum. Infelizmente, pessoas vão sendo prejudicadas por esses pequenos deslizes, né? Que vão sendo deixados pela internet. Bem, então cuidado você, cliente do Santander, né? Muito obrigado. A próxima mensagem vem do nosso amigo José Bernardes, que deixou lá no YouTube uma mensagem. Ele diz o seguinte: olá, Guilherme, Vinícius e Fábio. Mais um inscrito no canal, o número 101. Opa, legal. Oba. Lá no YouTube, né? Pelo que eu tô... Uhum. É, no YouTube. Parabéns. Sim. Pelo excelente serviço realizado nos podcasts. Qualidade dos assuntos tratados sempre se mantém alta. O último de ransomware estava ótimo e me fez pensar algumas coisas. Visitei um museu e vi obras de 4 mil anos antes de Cristo até 1900 depois de Cristo aproximadamente. Primeiro pensamento: como era magnífico o que as pessoas faziam quando não se tinha computadores e internet. Segundo pensamento: hoje as pessoas são reféns dos celulares e computadores. E aí ele continua: logo toda a casa será conectada via dispositivos diversos, com possibilidade de perda de controle dela, com infecção de ransomware, vírus normais e por aí vai. Possível conclusão: logo logo todos serão reféns de seus próprios dados, que são coletados delas sem que elas percebam, via dispositivos que temos como nossos, né? Porém, sem controle absoluto deles, pois nunca se sabe o que está rolando no segundo plano. Cada vez mais estão usando técnicas de gamification, né, para conseguir instigar as pessoas a colocar mais dados e informações na internet, dando pontinhos e status que não servem para nada. É, eu dou o exemplo do Waze, né? É. Waze, você vai ganhando pontuação lá pra poder sair por aí com um escudo, com uma coroa na cabeça. É, e trocar o avatar. Do... Pelo amor de Deus, mas tudo bem. Como diz meu chefe, se você não mede, não controla. Governo observando você, seus atos e seus dados para supostamente te manter em controle. Possibilidade de um tema para o podcast, ele sugere, né? Uhum. Segurança da informação com IP versão 6. Ele pergunta como fica a segurança, o que muda e por aí vai. Abraços. Olha, abraços. O assunto, o que tu sugere como tema, eu acho que sim, é bastante relevante. Acho não, né? Quem acha, acha qualquer coisa. A gente acredita que tem usado acho demais ultimamente. O José tem razão no sentido de que não é no futuro, acho que os dispositivos já não são nossos. É, era isso que eu ia dizer. E já recolhem dados sem que a gente perceba. Sim, já recolhe. Então você pega um telefone celular, o que tem de coisa rodando ali, você pega o próprio sistema operacional, né? Você já não tem um controle para fazer absolutamente o que quiser. Uhum. Então você é obrigado a utilizar determinados tipos de hardware, você é obrigado a se conformar com um determinado modelo de coleta, de gamificação, digamos assim, das coisas, em que você o software é bom, você quer utilizar, mas você não tem nenhuma opção para algum software, você não tem nenhuma opção de pagar. Você tem que usar free mesmo. Dando os dados. É o único jeito de usar. Então, é bastante complicado. E ao mesmo tempo as pessoas, eu e o Guilherme nós discutimos isso esses dias, né, Guilherme? Uhum. Ao mesmo tempo as pessoas não preferem, entregam os dados para ter um programinha de graça. Preferem pagar para me dar os seus dados. Às vezes eu acho que a gente não tem muita escolha não, viu? Porque há certas plataformas que você é praticamente obrigado a entrar sem muita possibilidade. Mas é o que eu colocava, fugir, né? Você não tem nem opção de não pagar. Não tem escolha. O contrário, você não tem opção de pagar para não informar os dados. Você não tem essa opção. Vê, por exemplo, o próprio WhatsApp, né? Hoje, quem tem um telefone celular, né? Um smartphone, não tem como ignorar o WhatsApp. Mesmo que você não goste, você tem que instalar para falar com seus contatos, as pessoas todas usam. Enfim, eu acho que esse componente de muitas vezes a gente ser obrigado e de tirarem a nossa escolha, muitas vezes, também contribui para deixar a questão ainda mais delicada, né? Você fica no... Você se sente sem saber o que fazer, muitas vezes. É, e talvez levantando o gancho para um próximo episódio, Guilherme, a gente não pode esquecer que o mercado de software foi nessa direção justamente porque o usuário normalmente não gosta de pagar pelo software. Então ele tá pagando de forma indireta com talvez seus dados. Talvez seria melhor se a gente estivesse pagando pelos softwares. É, acontece que a maior parte das pessoas preferem não pagar, entende? Preferem entregar os dados, era isso. E exatamente por causa desse modelo, dessa preferência, é que acaba surgindo essa coisa de você ganha com propaganda, você ganha com os dados das pessoas, porque é mais rentável do que tentar vender o software para elas. Porque elas não compram e, além de não comprarem, ou seja, você não tem gente... que vai adquirir o seu software, você ainda tem gente usando o teu software de forma ilegal. Então, mas isso dá o pano para manga para um próximo episódio. Sim, e a importância da gente ter uma lei de proteção de dados, né? De regular todas essas atividades. José Bernardes, muito obrigado. Continue grande abraço. Conosco. A próxima mensagem foi deixada lá no episódio 111, Incidente Bancário, pelo Robledo. Isto. O que disse o Robledo? O Robledo diz o seguinte: excelente podcast, parabéns e obrigado pelo conteúdo, sempre muito útil e esclarecedor. Abraços. Eu acho que o Robledo foi meu aluno na IMED. Eu não sei se é Pode esse ser? Robledo. Será? Talvez seja. De qualquer maneira, um grande abraço, Robledo. É, continue conosco também. E a próxima mensagem vem lá do episódio 110, Ransomware, deixada por e-mail pela Rejane. O que diz a Rejane, Vinícius? Isso, a Rejane diz assim: bom dia, equipe do Segurança Legal. Excelente, atual e útil abordagem. Desejo que todos ouçam porque somos, do user-end ao profissional de TI, responsáveis pela segurança de nossas informações digitais. Em maio deste ano, eu e minha equipe passamos por uma situação dessas ao sermos chamados a apoiar um escritório vítima de ransomware, o Loki, no caso, que por meio de uma macro do Word, criptografou rapidamente todos os arquivos nos computadores e servidores. O resultado disso foi quase um mês de trabalho até liberar com segurança toda a rede para uso novamente. É, Rejane. De novo, claro, ransomware, né? Mas me chamou a atenção, assim, de novo a questão da macro no Word, né? Isso Deus do céu, eu já não lembro mais em que ano. É muito antigo isso. Essa questão de usar macros do Word e de documentos no Excel e outros aí, desde que a Microsoft botou o VB lá pra dentro, né? O VB Script. Meu Deus, isso aí virou um vetor de ataque, assim, explorado o tempo todo e até hoje não deram um jeito nisso. E a gente vai continuar sem jeito. Pelo visto. Mas o interessante, me chama a atenção, o tempo que eles perderam, né, para resolver o problema. Mais de um mês de trabalho, às vezes a gente não tem dimensão do problema e muitas vezes é irreversível, né? Você não consegue recuperar seus dados mesmo. Sim. Mas que bom que conseguiram atuar de forma adequada e que bom que o nosso podcast foi útil, né? Uma pessoa que já passou por essa situação, ouviu o podcast, eu considero útil para aqueles que se importam com a segurança da TI ou para aqueles que são responsáveis pela segurança das informações. Agora eu lembrei também, eu não sei se foi a Rejane, tá? Mas lá no Twitter tem um usuário com o nome Rejane, por isso pensando que é a mesma pessoa, que tweetou lá com o nosso feed. Só que ela tweetou o feed com o endereço da Amazon, que é o nosso feed antigo. Depois eu vou responder lá no Twitter. Mas só lembrando, tá? O nosso feed mudou. Você tem que entrar lá no site segurançalegal.com, tá? E lá buscar o novo feed para assinar. No link assine. No link assine. Porque o link que aponta para a Amazon, que é um http://s3. E assim por diante... esse link é o do feed antigo, inclusive ele está para ser excluído em breve. Tá? Então, certo. Os nossos foi ouvintes, revogado. Foi revogado. Tá. Um grande abraço, Rejane. Obrigado pelo teu e-mail. Um abraço, continue conosco, Rejane. A próxima mensagem vem ali do Leonardo Andrade, também por e-mail. O que disse o Leonardo? O Leonardo nos diz: senhores, um assunto polêmico, interessante e que se coaduna com o propósito de segurança legal está crescendo muito ultimamente. Vocês já fizeram menção a esse tema em algum podcast, todavia de forma superficial. Atenção para o tema, fazendo suspense. Sendo assim, deixo aqui a sugestão de tema para uma possível pauta de podcast: os algoritmos no judiciário. Muito legal, baita assunto mesmo. Seguem abaixo alguns links para consulta. Ele já nos deu então três links. Um deles é muito interessante, o do robô advogado nos Estados Unidos. Eu não li o link dele aqui, mas eu acho que é aquele do pessoal usando o Watson. Um escritório de advocacia começou a usar o Watson para fazer análise de decisões e coisas parecidas. Se eu não tô enganado, é isso. Não é outro ainda? Não, eu tô lendo aqui. O Ross, ele até fala no Watson, né? O Ross, que é o nome desse software, tem a mesma capacidade do Watson, que pode processar em apenas um segundo, 500 GB, o equivalente a 1 milhão de livros, de acordo com a Wikipedia. Enfim, mas é algo parecido com o Watson, sim. Nesse sentido, tem razão. Sim. Então, não, eu tava achando que era o Watson, que eles estavam utilizando o Watson, mas não, é algo parecido com o Watson. O primeiro advogado fruto da inteligência artificial foi criado de uma costela, isso é, da tecnologia do Watson. Ah, perfeito. Então tem razão. A primeira máquina de computação cognitiva, parará. Tem razão. É um baita tema, assim, eu acho que pode ser um dos próximos, hein, né, Guilherme? É bem interessante porque dá para analisar por vários aspectos e tem um especialmente que me interessa, que é a possível precarização do trabalho do advogado, que já é uma atividade muitas vezes, né, a função do advogado muito precarizada, né, são pessoas que vão trabalhar muitas vezes nos escritórios sem contrato de trabalho, alguns são colocados como sócios do escritório com uma pequena cota para dizer que são sócios e aí aumenta, faz a pessoa trabalhar 12, 15 horas por dia, às vezes, né, em viagens e tal. E isso pode fazer com que tarefas, até mesmo que são feitas por estagiários, né, sejam completamente eliminadas, e aí você vai ter um problema com o que você vai fazer com todos esses profissionais que vão ser substituídos, né? É um pouco o que acontece com o próprio Uber, né? Com a questão de, num futuro, com carros autônomos, você acabar com a atividade de motorista e outras atividades que iriam terminar também por causa da tecnologia. Mas é aquela velha história, né? Somem umas, aparecem outras. Isso é... Será? Sim. Será? Sim, sem dúvida. Pessoal, quando apareceu o computador, todo mundo dizendo que todo mundo vai perder emprego por causa do computador. Não, não foi isso que aconteceu. Sim, claro, algumas coisas deixaram de... Algumas posições deixaram de existir, mas tantas outras surgiram. E assim vai ser sempre. Vamos torcer que seja assim. É, mas é assim, sou tão positivo. Mas, assim, Guilherme, outra solução, a outra possibilidade é não vamos usar tecnologia para não eliminar, entende, papéis que não são mais necessários, que não seriam mais necessários. Vamos manter artificialmente a coisa atrasada para simplesmente manter empregos. Eu não vejo dessa forma. É, eu acredito que a tecnologia coloca essa tecnologia de inteligência artificial coloca um problema novo, um layer novo de problemas que a gente nunca viu, que é substituir de fato a própria capacidade de pessoas resolverem problemas. Então eu acho que isso é um tanto quanto novo, assim, a gente não sabe ao certo, não dá para comparar, por exemplo, a virada lá com a Revolução Industrial das pessoas que saíram do campo e vieram para as fábricas, né? Ou a questão das fábricas mesmo, né, que substituíram a força de trabalho. Acho que é uma coisa diferente e acho que tem um pouco de incerteza, assim. Mas, espero que tu esteja certo. Dá um episódio. Dá um episódio. Ó, Leonardo, obrigado. Já está anotado aqui na nossa lista de episódios. E por último, Vinícius, nós temos uma nova avaliação lá no iTunes, né? Isso, exatamente. Mais uma avaliação com 5 estrelas do usuário cujo nome de usuário, né, é Ecopic. Tá? Ecopic. Ecopic. Tá. Ele nos avaliou com 5 estrelas e disse o seguinte: equipe tem boa frequência e bom conteúdo. O Segurança Legal e os TED Talks são os meus favoritos. Olha só. É, muitíssimo obrigado. Nos comparou com os TED Talks, então. Cuidado, que tem gente que ama e tem gente que detesta. É, eu não tenho mais visto, não. Eu não tenho mais visto. Tem coisas legais, assim, mas eu perdi um pouco. Tá me irritando um pouco aquele jeito, assim, sabe? Sim, tem coisas bem interessantes, tá? Mas tem que dar uma filtrada. Eu, por exemplo, eu curto, eu gosto de assistir e tal, mas tem que dar uma filtradinha. Já tem gente que detesta, que abomina. Pois é. Mas, de qualquer maneira, é um material muito bem produzido, né? O que? O TED Talks. Segurança Legal? Ah, parece que tava falando Segurança Legal. Esse também. Esse também. Tá bom. Bem, então, Vinícius, obrigado então ao nosso... Qual é o ouvinte? Qual é mesmo? É o Ecopic, o nome do usuário. Obrigado. Dele. Obrigado pela sua avaliação e pela sua comparação. Bem, então, Vinícius, vamos ao resumo de notícias com nosso amigo Fábio Assolini com as notícias da quinzena. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Olá, pessoal, estamos de volta com o seu resumo de notícias aqui no podcast Segurança Legal. Aqui você fica muito bem informado sobre o que ocorre nesse mundo da segurança da informação. E nesta edição, roubo milionário a banco, a volta do Carbanac, mais vazamentos de dados, ataque de DDoS deixa cidade sem aquecimento, problemas de privacidade em programas populares, vulnerabilidade crítica em distribuições Linux, notícias sobre ransomware, backdoor em smartphone chinês e o impacto da eleição de Donald Trump. E vamos às notícias. Banco inglês sofre ataque e tem perdas de 2 milhões e meio de libras. Olha, um ataque milionário na semana passada contra o banco inglês Tesco, afetando aí 9 mil contas de clientes. Não há muitos detalhes técnicos sobre o ataque. Alguns jornais britânicos chegaram a noticiar que houve envolvimento de cibercriminosos brasileiros e espanhóis, mas nenhum dado técnico foi publicado que comprove esse fato. Cerca de 136 mil contas foram congeladas pelo banco para evitar aí maiores estragos na hora que o ataque foi detectado. O banco afirmou numa nota que se tratou de um ataque bastante sofisticado, mas que os dados pessoais dos correntistas não foram comprometidos, o que, na minha opinião, sinceramente, é algo bastante difícil de acreditar, né? Depois que a coisa ficou pública, apareceram aí muitos relatos no Twitter de correntistas desse banco, dizendo que perderam aí uma boa quantia em dinheiro, né, que de repente sumiu da conta sem nenhuma explicação. Nós sabemos que ataques como esse, onde o alvo é o banco e não o correntista, tem se tornado moda, né? Nós vimos aí no passado milhões de dólares roubados pela rede Swift num ataque aí feito por criminosos usando o malware Carbanac. Isso é uma prova de que essa é uma moda que veio para ficar e definitivamente as instituições financeiras são aí alvo dos criminosos. Quem ouviu a edição 111 do nosso podcast vai se lembrar aí de um incidente com um banco brasileiro. Se você ainda não ouviu a edição passada, nós recomendamos que você ouça. E por falar no Carbanac, ele, olha só, ele está de volta, né? Depois de atacar diversos bancos pelo mundo, né? Inclusive aqui no Brasil, e de atacar também uma empresa que pertence à Oracle, que desenvolve software de processamento de pagamentos, né? De sistemas POS. O Carbanac está de volta. Um artigo publicado pela empresa de segurança Trustwave mostrou que o alvo agora dessa quadrilha são bancos e... Perdão, são hospitais e também redes de restaurantes. Um objetivo claro aí é de clonar cartões de crédito que são usados nessas instituições, né? Mas dessa vez o malware, o ataque do Carbanac, ele se vale de um componente humano, pois eles estão usando a engenharia social feita via telefone para tentar convencer as vítimas a baixar e executar um arquivo doc com macros maliciosas, né? Para quem não lembra do Carbanac, ele foi publicado em 2014. Esse malware foi responsável pelo roubo de US$1 bilhão de diversos bancos no mundo, usando aí especialmente transações fraudulentas feitas através da rede Swift. Invasão ao Adult Friend Finder vazou dados de 340 milhões de usuários. Vejam vocês, mais um vazamento gigantesco de dados, dessa vez envolvendo um site de relacionamento chamado Adult Friend Finder, que me parece ser um site bastante popular. De acordo com o site Leaked Source, que é um site especializado em documentar esse tipo de incidente, eles descobriram aí que um banco de dados contendo cerca de 400 milhões de dados foi publicado. Eles tiveram acesso a esse banco de dados e eles foram capazes de confirmar que 340 milhões de registros nesse banco de dados realmente pertencem a esse site. Esse banco de dados vazado, ele tem nome de usuário, e-mail, senha, a informação sobre a última visita ao site e o idioma configurado no site. Cerca de 100 milhões de senhas nesse banco de dados estão desprotegidas, enquanto as demais senhas aí estão armazenadas nesse banco, porém num formato, usando um algoritmo aí um pouco frágil, né? Novamente, eu deixo aqui a dica para os nossos ouvintes, que vocês sempre usem senhas únicas para cada serviço que você tiver aí no seu cadastro, né? Não repita as senhas, isso é muito importante, né? E se você não quiser ficar lembrando de diversas senhas, né? Porque no final você vai ter uma coleção bem grande de senhas, você pode usar um software gerenciador de senhas para te ajudar, né? Outra dica legal para os nossos ouvintes é usarem o site Have I Been Pwned, que é bem bacana e que avisa você caso eles encontrem algum dado pessoal seu ou seu e-mail, né? Num desses vazamentos gigantescos aí que estão acontecendo nesses dias. Vulnerabilidade crítica dá acesso root em sistemas Linux. Olha, uma vulnerabilidade crítica existente no Crypt Setup. Se trata de um utilitário usado em algumas distribuições Linux para criptografar os dados. Essa vulnerabilidade, ela possibilita que alguém com más intenções possa obter acesso root em um sistema criptografado aí por essa ferramenta, podendo assim roubar dados de um sistema. Os dados, os detalhes dessa vulnerabilidade que foi descoberta por dois pesquisadores da Universidade da Escócia revelaram que um fato engraçado é que essa vulnerabilidade ela pode ser explorada pressionando a tecla Enter por 70 segundos. Basta fazer isso através de um acesso físico à máquina para que uma pessoa mal intencionada aí tenha acesso root completo a um servidor, a um computador, né, rodando dois sistemas que eles descobriram que estão vulneráveis a esse ataque. São os sistemas Ubuntu e Debian. Então você, nosso ouvinte, que é administrador de sistemas Linux e usa esse software nas suas distribuições, existe uma correção manual para corrigir esse problema enquanto não sai aí uma correção oficial do fabricante do software. Eu vou deixar lá no nosso site o link com a descrição desse procedimento manual que você pode fazer aí para mitigar o risco, mitigar o problema. Cidade finlandesa fica sem aquecimento após ataque de DDoS. Olha, não é só provedor de acesso que sofre com ataques de DDoS, como nós comentamos na última edição lá com a botnet Mirai. Uma cidade na Finlândia ficou algumas horas sem aquecimento depois que um servidor DNS que pertence a um sistema central de aquecimento de residências foi alvo de um ataque de DDoS, né? De acordo com informações aí publicadas por um jornal local. Como já era de se esperar, esses sistemas são todos automatizados e, claro, conectados à internet. Porém, depois de um ataque de DDoS, o sistema ficou inoperante e a empresa responsável teve que enviar técnicos até o local que rebootaram o sistema e, após esse procedimento, tudo voltou ao normal. Claro que essa não foi uma interrupção catastrófica, né? Mas incidentes como esse mostram aí o potencial de ataques, né? Potencial perigoso aí que existe em ataques contra a infraestrutura crítica usada em um país. E na próxima notícia eu quero comentar problemas de privacidade em duas aplicações bastante populares. A primeira dela é o Web of Trust, que foi pego de calça curta vendendo dados pessoais. Vejam vocês, né? Um caso interessante aí, passado na Alemanha semana passada, um canal de TV fazendo uma investigação, descobriu que esse plugin, que é bastante popular, chamado Web of Trust, né? Não tem, de trust não tem nada. Eles foram pegos aí vendendo dados pessoais dos seus usuários, né? Esses dados que são coletados durante a navegação, porque esse plugin, dizem os fabricantes, ele é criado aí para proteger a sua navegação contra sites de phishing, contra sites fraudulentos, né? Esse escândalo acertou a empresa em cheio. A Mozilla, fabricante do Firefox, resolveu tirar o plugin da sua loja de extensões, né? E o mesmo fez o Google na loja do Chrome, né? Depois que o caso se tornou público, a empresa informou que irá rever as suas políticas de privacidade, aquela história toda que a gente já ouviu, já conhece de outros incidentes, né? Mas fica aí mais uma prova, né, de que quando o serviço é gratuito, né, você não paga nada pelo serviço, o produto é o usuário, né? Ou melhor, são os dados do usuário. E outro incidente na mesma linha, um aplicativo bastante popular em smartphones e computadores Mac, o Shazam, ele foi pego com funções aí bastante problemáticas, né? Esse aplicativo ele é usado para capturar o som do ambiente, uma música, por exemplo, reconhecer o nome do artista, o nome da canção que está sendo tocada, né? Mas o pesquisador de segurança Patrick Wardle, ele descobriu que esse aplicativo ele fica gravando o seu som ambiente, né, usando o seu microfone, o tempo todo, mesmo quando o aplicativo está programado para não fazer isso, né? Claro que o aplicativo tem essa função de coletar o som do ambiente para fazer o reconhecimento da música, mas o problemático aí é que o aplicativo fazia isso mesmo quando ele estava programado para não fazer, né? Depois que o problema se tornou público, a empresa lançou uma atualização para corrigir o problema, mas eu quero deixar vocês com uma pergunta, né? Se esse problema não se tornasse público, será que o desenvolvedor continuaria com esse comportamento abusivo? E na próxima notícia eu quero falar sobre ransomware. Essa semana temos aí uma boa notícia. Um dos ransomware mais ativos atualmente, o Crysis. Nós sabemos de muitas empresas que foram vítimas no Brasil desse ransomware. Pois bem, alguém desconhecido, né, publicou um post no Pastebin com as chaves mestras usadas por esse ransomware, e ao obter essas chaves foi possível aí decifrar os arquivos cifrados por essa praga, né, sem a necessidade de pagar o resgate. Ninguém tem ideia de quem publicou essa chave mestra por lá, né? As possibilidades aí vão desde grupos de cybercriminosos rivais ou até mesmo o próprio desenvolvedor do ransomware, a fim de abandonar o projeto, né? Jogou a toalha e publicou lá a chave mestra. Então, se você conhece alguém que foi vítima do ransomware Crysis, né, dê essa boa notícia para ele. Já existem várias ferramentas disponibilizadas por fabricantes de segurança que podem decifrar os seus arquivos sem que você precise pagar, né? E ainda falando sobre pagamento de resgate de ransomware, uma companhia americana pagou cerca de $25 mil de um resgate. Adivinha por quê? Porque eles foram vítimas de um ransomware, e num comunicado que a empresa fez, um comunicado público, eles disseram que não havia outra alternativa a não ser pagar, né? Isso, claro, é um indício claro aí que a empresa descuidou dos backups, e a única saída que eles encontraram foi realmente pagar o resgate, né? Os ouvintes que ainda não ouviram o nosso episódio 110, eu recomendo que vocês ouçam, porque lá a gente fala em detalhes sobre esse problema de pagar resgate para criadores de ransomware. E na próxima notícia, eu quero comentar que um software instalado em smartphones Android tem enviado dados dos seus usuários para servidores localizados na China. Olha, de acordo com a empresa de segurança CryptoWire, um software de origem chinesa instalado em cerca de 700 milhões de smartphones Android, principalmente nos aparelhos da empresa Blue, né? BLU, esse é o nome, é um aparelho de certa forma popular. Eu já vi bastante aparelhos desse aqui no Brasil, né? Eles têm um software, esse software possui um backdoor com funções secretas de enviar dados dos seus usuários para servidores localizados na China, o que, claro, aí se classifica como um incidente de privacidade bastante sério, né? A cada 72 horas, esse software está programado para enviar textos digitados, mensagens de SMS ou mesmo alguns arquivos para esse servidor, né? A empresa que descobriu esse fato não sabe dizer por que isso é feito, né? Se é aí com funções de espionagem ou funções de coletar dados para exibição de propagandas, né? Nós não sabemos. E esse software envia ainda a localização do usuário e os logs das chamadas feitas. Nós sabemos que esse não é o primeiro e nem será o último incidente de fabricantes colocando backdoors propositais aí em seus softwares, o que é uma pena. O impacto da eleição de Donald Trump na segurança da informação. Mas olha, eu não vou comentar essa notícia com vocês. Quem vai falar sobre o assunto na continuação é o Guilherme e o Vinícius. Muito obrigado por sua atenção. Nós nos vemos na próxima edição do Resumo de Notícias. Sabe, Vinícius, que eu realmente não me lembro de uma eleição que causou tanta comoção internacional como a eleição recente agora do novo presidente americano, Donald Trump. Né? É. Acho que foi uma surpresa muito grande para todo mundo, assim, acho que para os próprios americanos, né? Eles não esperavam. Claro que havia possibilidade, ele estava concorrendo, né? Quem concorre tem sempre a chance de ser eleito. Mas foi algo que internacionalmente, enfim, causou muita comoção. As pessoas ficaram muito surpresas, né? Surpresas e ficaram um pouco preocupadas pelo fato, talvez, do estilo um tanto quanto agressivo, né? E por algumas ideias colocadas de uma forma também bastante enfática, né? Intempestivas também, né? É, uma coisa um pouco agressiva, às vezes discriminatória, a própria relação que ele tem com os países vizinhos, né, com a questão do México e a ligação dele até com alguns grupos racistas, enfim, tudo isso num turbilhão de uma série de outras coisas, né? Causou essa comoção internacional. E junto com uma série de vazamentos e hackings e tudo mais, que inclusive tem gente falando, tava ouvindo uns outros podcasts, né, comentaram até que poderia ser chamado de as eleições do WikiLeaks. Alguns chegam até nesse ponto. Foi de fato a tecnologia cada vez mais ela tem tido uma influência nas eleições do mundo inteiro. Não poderia ser diferente, porque, veja, se nós usamos a tecnologia, ou se nós permitimos que a tecnologia faça essa intermediação entre todas as áreas da nossa vida, com a política não seria diferente. Quem acompanha o House of Cards, não sei se chegou a ver essa última temporada. Eu parei ali na segunda ou terceira temporada. Ah, então eu vou dar um spoiler aqui, tá? Não é um spoiler, na verdade, mas há nessa última temporada uma questão sobre mecanismos de busca e o poder deles para influir nas eleições, que o Underwood teria lá uma coisa com alguns dono de um grande mecanismo de busca, enfim. Então, sim, teve esse aspecto, já se fala um pouco sobre qual o potencial, né, de influência que o Facebook teria tido na eleição de Trump também, né? Porque a gente sabe que as pessoas, os americanos sobretudo, né, se informam muito, leem muito notícias através ou por meio do Facebook, né? É um fenômeno mundial. Mas a questão é que a criação dessas bolhas, né, que se diz que existiriam, e as pessoas fechadas dentro de algo sem ver opiniões ou sem ver coisas diversas do que elas pensam, poderia induzir, talvez, enfim, né, a pessoa não vê outros pontos de vista, enfim, mas essa é uma coisa que está se colocando também, embora o próprio Facebook tenha já dito que não, isso não acontece. É bom... Não tem bolha nenhuma. É bom te lembrar do livro Filter Bubble. Pariser, né? Que é do Pariser? Eli Pariser. A gente já citou esse livro outras vezes, sim. Mas é interessante a gente trazer de novo aqui. Tem uma tradução para o português, a bolha, o filtro invisível, acho que é. Filtro invisível, eles traduziram? É uma melhor que bolha-filtro, né? É, bolha-filtro fica estranho. Fica estranho. Bem, Vinícius, antes da gente entrar... Que nem besouro no suco. Antes da gente entrar, então, no tema, a gente já entrou nele, né? Mas só recapitulando aqui, a nossa proposta é fazer, como dissemos na abertura, uma análise sobre esses aspectos da tecnologia, da cibersegurança e também um pouco sobre proteção de direitos na internet. Nós não vamos entrar sobre aspectos mais diretamente políticos, isso é política também, né? Mas coisas mais políticas sobre essa questão do racismo. O muro do México. O muro, né? Ou a possível relação com outros deportação países. De imigrantes ilegais. Se bem que a deportação indiretamente entra num dos pontos que a gente vai falar aqui. Eu acho que a primeira coisa que a gente deve ressaltar aqui, Vinícius, é que o novo presidente americano, ele demonstrou, diante das suas declarações, principalmente declarações feitas no Twitter, né, uma grande ignorância sobre os assuntos de tecnologia. Né? Ele, quando falava sobre cibersegurança, utilizava o termo the cyber, né? Então, como um termo completamente novo, assim, inventado por ele, né? Como se fosse uma entidade, assim. Então, isso preocupa um pouco, claro. Nenhuma pessoa tem a obrigação de saber tudo, né? Imagina os tipos de assuntos que um presidente precisa tratar, claro, e decidir. Por isso mesmo ele tem os assessores dele. Exatamente, exatamente. Então, equipe não tem... de governo, não é uma pessoa que... Não, é só ele, evidente. É claro que não tem como ele saber tudo de tudo, mas eu acho que é importante que a pessoa conheça os seus limites, né? É aquela história da pessoa saber quando ela não sabe, tá, né? Mas aí tu tem outro problema, né? O Trump não tem limites. Essa é uma questão, no, né? Talvez pelo fato de ele não ser um político tradicional, né, que conhece o jogo político, ele explorou muito bem essa questão das bravatas, né? Sem jogar palavras ao vento e de usar um discurso muitas vezes bem, muito populista e muito agressivo, né? Isso cada vez mais tem conquistado as pessoas no mundo. Mas o fato é que ele foi muito vago sobre a questão da tecnologia. Então, o que a gente tem, o que nós temos aqui, o que nós vamos abordar, são, com base em algumas previsões que a imprensa americana fez, tudo isso baseado em fontes, né? Então, vocês vão encontrar lá no show notes uma extensa lista de reportagens, não tão extensa assim, mas uma lista de reportagens que falou, que fez previsões, enfim, né? E uma das coisas justamente é como a eleição foi afetada pela tecnologia, né? Uma coisa que se falou muito é que ele mesmo, o próprio Trump, teria usado a internet para notícias falsas na internet. Ou seja, notícias que ele sabia que eram falsas, né? Tem até uma questão de um programa que ele falou, que viu no rádio, né, Vinícius? Lembra isso. Dessa? Sim, sim. Tem vários vídeos na internet que mostram ele sendo desmentido ao vivo. Uhum. E ele diz, eu não tenho obrigação de sair à procura de tudo, de onde que as estatísticas saem, não sei o quê. E tá dando, deu nos rádios, eu ouvi. Saiu na internet. Na internet. Assim como deu no rádio um tempo atrás, que aqui na rádio da cidade, tá? Uhum, o pessoal confundiu uma notícia e achou que o New York Times, acho que tinha sido na época, tinha dito que o Rio Grande do Sul era o melhor estado do mundo para se viver. Cara, olha... Só anunciou no rádio. Sério, né? Pra quem não conhece, né? Porque... Olha, te dizer, mas tudo bem. Mas o fato é que as pessoas, sim, elas ouvem qualquer coisa e saem repetindo por aí. Sem verificar fonte ou minimamente, tá, foi um jornal que disse, isso está publicado em algum lugar, né? Qual é a fonte da informação, né? Isso é bem complicado. Aqui no Brasil, a gente já comentou outras vezes, a mídia aqui no Brasil também é um grande problema. Porque volta em mente ler notícias que saem na grande mídia, né? Citando estudos, citando relatórios disso e daquilo, e você não encontra um link para baixar, por exemplo, para encontrar o paper original do estudo, ou para encontrar o relatório de fato que eles estavam fazendo referência. Você não encontra links, é como se fosse assim, com receio de dar a fonte da informação para talvez para a concorrência, quem sabe, não sei. Ou preguiça. Preguiça. A preguiça é porque eles têm que catar de qualquer jeito, né? Não, em tese. Ou eles podem ler as outras agências de notícias e copiar a notícia. É copy-paste, né? O copy-paste também chegou no jornalismo há muito tempo, né? Então, essa questão de não apurar a fonte para um político do porte dele, tem que tomar bastante cuidado com isso, porque ele pode ser desmentido como foi, né? Várias e aí vezes. Quando ele dá a desculpa, não, eu não tenho como verificar, saiu na internet, então eu acredito. É de um senso comum tão, tão grande, né? Aquele erro tão comum das pessoas, né? Exatamente. Que nem a tal da carta que tem circulado no Facebook. A carta que teria sido escrita pelo comediante, esqueci do Monty Python. Esqueci o nome dele. Mas não foi escrita por ele? Não. Eu achei que fosse. Estava no site dele. Viu? Não. Não, o pessoal tá desmentindo a valer esse negócio. Já tem um site que busca hoax, né? E eles encontraram, inclusive, esse mesmo texto publicado numa outra situação, numa outra eleição. Olha só. Eu não sei se tem mais de uma carta circulando aí, tá? Mas a carta que eu vi no Face, o pessoal compartilhando, que dizia que era do ator e tal, que ele era revogada a independência dos Estados Unidos. Isso, exato. Aquela carta ali ela não é dele. Ela teria sido escrita já há mais tempo, teria sido inclusive publicada há muito mais tempo, em razão de uma outra eleição nos Estados Unidos. Não, mas independente disso, a carta é muito boa, eu gostei. Não, é engraçada, sim, sem dúvida nenhuma. Eu li e achei bem legal. A gente falou sobre, nessa coisa de ser engraçado, né? A gente falou do House of Cards antes, né? E com a eleição do Trump, a gente pode dizer que o House of Cards perdeu completamente a graça. Há horas, né, cara? No Brasil, então, nem se fala. No Brasil também já perdeu um pouco, já superou, né? House of Cards superou, é fichinha, né? Nada. Fichinha, exatamente. Eles, a próxima edição agora, né, da série, eles vão ter que se puxar para conseguir superar a realidade, né? Vão ter que citar a Petrobras e outras coisas. Tudo bem, vamos lá. Uma coisa interessante que o próprio Trump falou também muitas vezes é sobre as eventuais medidas protecionistas, né? Que uma das linhas da mestras aí do governo dele é isso, fazer a América grande de novo, né? e isso passaria por um protecionismo um tanto quanto exagerado. Não que os americanos já não façam isso e já não lidem com esse tipo de política no mundo inteiro, né? É. Mas uma das coisas que ele colocou seria, né, e que ele tocou no assunto em uma das entrevistas, seria o problema dos Estados Unidos produzirem, por exemplo, os iPhones na China, né? Não só os iPhones, né? Você tem roteadores Dell, Cisco e tudo mais sendo fabricado na China. O que é uma coisa engraçada, né? Porque quando o Irã, por exemplo, o Irã teve problema nas suas centrífugas, né? Uhum. Para enriquecimento de urânio. O grande problema deles, eles foram invadidos, digamos assim, porque uhum. pessoas do governo utilizavam o sistema Microsoft Windows. Uhum. Então se explorou falhas nesses softwares e tal. Poxa, se o Irã considera os Estados Unidos um inimigo, como é que tu utiliza um sistema operacional que é produzido por uma empresa, né, do inimigo, vamos dizer assim? Né? É, às vezes o cara não tem escolha, né? É, às vezes o cara não tem escolha, mas teria. Vamos dizer o software, o instalador do software da usina lá. sei lá qual é o nome do software. É o Centrifuge Plus. Plus. Or Windows, só tem para Windows. Mas uma coisa idêntica que me parece, uma situação idêntica, é a China, os caras vivem, inclusive os americanos vivem acusando a China de invadir empresas americanas e atacar o governo americano, assim como hackers russos que foram, né, deixados soltos pelo Putin e tal. Mas então tu apoia a medida do Trump, é isso? Não, não tô dizendo que eu apoio. Eu tô dizendo o seguinte, isso aí na verdade levar isso aí é uma coisa que pouco me importa, entende? No uhum. primeiro momento. Agora, me parece estranho que um país que tem problemas, que é uma relação de amor e ódio ali, né? Uhum. A China é uma potência hoje no mundo, né? Em termos não só de mercado consumidor, mas em termos de produção, né? E ainda mais com baixo custo. E muitas empresas então têm fabricado seus equipamentos lá. Só que isso gera um potencial problema, né? Você está fabricando os equipamentos, quem está fabricando os teus equipamentos, os teus telefones, os teus equipamentos de infraestrutura de rede, são os teus potenciais inimigos. Uhum. Entende? Sim, então, uma relação semelhante à questão do Irã. Me parece, tá? Agora, se eles devem fazer isso ou não, não sei. O custo vai aumentar? Sem dúvida nenhuma, né? Eles não conseguem bater o custo chinês. É que até onde eu vi, a questão não é só... não foi por segurança, né? A questão por empregos, simples, né? Medida protecionista, porque a China e a Índia estão tirando os nossos empregos. Isso. Palavras do Trump. É, mas assim, eu tô pensando na questão da tecnologia, porque essa é a questão de emprego, aí é outra questão, tá? Mas a questão de tecnologia, para mim, seria esse o impacto, entende? Uhum. Você produzir em casa os seus próprios equipamentos. O que, em termos de segurança... Por uma questão de segurança. Por uma questão de segurança, sim. Uhum. Já poderia ser uma coisa interessante nesse sentido, tá? Nós aqui no Brasil, a gente tem esse problema. A gente não produz tecnologia aqui. A gente importa tudo. É, mas não é o caso deles, né? Não é o caso... É que tá. Eles produzem, mas eles estão, ao mesmo tempo, importando, entende? Uhum. Uma outra medida que o Trump colocou seria a criação das pouquíssimas medidas, isso no próprio site dele, seria a criação de um Cyber Review Team para revisar as cyber defesas e vulnerabilidades dos sistemas americanos. É ótimo, né? Claro. Criar um tema, né? Todo governo deveria fazer isso. Deveria fazer isso, né? Criar um time para fazer isso. Agora, foi uma medida meio solta, assim, vamos criar um time para... nada mais concreto, claro, sobre cybersecurity além disso. Sim, é que isso está lá naquele plano geral dele, aquele resumo do plano de governo dele, né? É, em que ele, que ele cita fazer essa... Não, na verdade, fazer uma análise de risco. É fazer uma análise de risco e ver o que a gente tem de problema e o que a gente tem que resolver aqui dentro. Então, e é bem interessante que eles têm... Ali ele cita, inclusive, fazer parceria com empresas e tudo mais para realizar esse trabalho. É, ele tem mais umas coisinhas a mais ali que ele coloca também, mas enfim, essa seria uma direta e objetiva sobre cibersegurança, seria isso que ele colocou isso no site dele, né? A coisa mais concreta que a gente tem. É, aqui, Guilherme, quando essa revisar as defesas e vulnerabilidades e tal, né? Uhum. Eu tenho um receio, e há outras. Eu tenho visto isso sendo comentado na internet também, por outras pessoas da área de segurança, né? Que talvez a gente tenha aí um reforço no lado contrário da Crypto Wars. Uhum. Né? Ah, sim. Então, que uhum. talvez vá voltar à tona a discussão de key scroll e tudo mais. Muito embora ninguém acredite que isso de fato vá pegar, tá? Até eu recomendo para quem quiser, embora isso que tenha sido antes da eleição do Trump, tem um vídeo, tá? Chamado Crypto Wars Part 2, que é a parte 2 das guerras da criptografia, né? A primeira parte foi acontecer lá em 90 e poucos, 96, por ali, 90, entre 93 e 96. E é uma palestra do Kurt Opshal, não sei como é que pronuncia o nome dele, da EFF, explicando justamente essa questão da Crypto Wars, tá, o momento que tá. E ele dá, no final, bem interessante, eu recomendo que quem puder assistir, assista, né? São feitas algumas perguntas para ele, inclusive com relação à necessidade de se fazer de se investigar crimes e tudo mais, né? E ele dá respostas bem interessantes nessa palestra. Sim, então a tua previsão aqui é que pode voltar a uma rediscussão da flexibilização da criptografia. Isso, ou do controle. Quebra, né? O controle de criptografia. Ou mecanismos que permitam acesso. Ou questões de empresas terem que cooperar, como o caso da que a Apple não cooperou, né? É. No caso de São Bernardino lá. Não se antecipe, isso é para mais adiante. Tá, ok, deixa mais adiante. A gente falou sobre como a questão de hacking ou crackings, né, teria influenciado essa eleição, e uma das questões mais relevantes nesse sentido foi o vazamento de alguns e-mails da Hillary Clinton. Uhum. E o Trump se manifestou sobre isso, a gente vai ouvir o que ele disse. Vamos lá. Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails that are missing. I think you will probably be rewarded mightily by our press. Let's see if that happens. That'll be next. Yes, sir. Ai, ai, ai. Então, é complicado, né? É um candidato a presidente conclamando uma outra nação, os hackers de uma outra nação, a conseguirem hackear, né? Invadir e vazar os e-mails do seu oponente. Ou seja, cometendo um crime, né? Cometendo um crime. Pelas leis americanas, o que eles fez é conclamar uma nação estrangeira cometer um crime. Contra um candidato, né? Essa é uma coisa interessante da bravata, do uso da bravata. Né? Só que o que me preocupa aí não é questão assim, sim, é uma bravata dele, mas o pior é que isso é real, entende? O pior é que é uma realidade. Você, a questão do hackear as pessoas e vazar os dados delas, isso aí já foi utilizado agora, né, agora nessas eleições, e acredito que nós vamos ver isso cada vez mais frequente, não só nas eleições americanas, entende? Mas nós já vemos isso acontecendo de forma muito frequente, né? O próprio WikiLeaks é um vetor desse tipo de vazamento. Exatamente. Mas a novidade aí seria o vazamento dos e-mails. Na verdade, foi alguns e-mails do Partido Democrata, né? Como um todo. E aí, alguns vazaram e outros soube que eles vazaram, mas não sabiam onde estavam. Ou seja, havia 30 mil e-mails faltantes que teriam sido vazados e ninguém sabia onde é que estavam. E aí foi essa bravata do que Trump. Ele fez. Tragam os outros e-mails aqui. Uma coisa interessante aí, do ponto de vista da segurança da informação, essa discussão da Hillary, que ela estava usando um e-mail particular, num servidor particular e tal, né? Mas não foi esse vazamento. Sim, assim, não foi. É outra coisa. Sim, mas eu estou trazendo isso porque... Ah, tá. Porque esse é um outro aspecto interessante, vamos dizer assim, secundário nesse nosso podcast, né? Mas de você ver uma pessoa que está ligada ao governo ao governo americano, né? Violando algumas das políticas de segurança que eles tinham lá. Ainda Sim. que seja uma coisa assim, ah, não, mas é que tá nas entrelinhas, é que pode, não sei. É que nem... Não. E isso deve acontecer meio direto, imagino eu, tá? Você uhum. ter, por exemplo, um presidente da República aqui no Brasil utilizando um e-mail pessoal para coisas relativas ao governo. Isso é uhum. certo que deve acontecer. Sim. Né? E aí, se ele não tomou o devido cuidado, né, imagina uma conta dessa, tem uma conta no Gmail, uma conta no Hotmail, uma coisa parecida. Uma conta dessa tem que ser extremamente protegida. Então... E não é o ideal, né? É, ele bateu muito. Ele bateu bastante nesse ponto. Ele bateu muito nesse ponto contra ela sobre a questão desse e-mail, né? Uh-huh. Embora e dos e-mails que sumiram também, que ela teria apagado. É. Mas ele bateu bastante nesse ponto que tu colocas, né? E foi bem importante, assim, no contexto da eleição... É porque teria demonstrado, segundo ele, não, ele teria sustentado o ponto de que ela não estaria preparada, enfim, não segue as regras, uhum. como uma secretária de Estado faria algo tão elementar como usar um e-mail aberto para troca de informações sensíveis, né? É, uma outra coisa nesse contexto, na verdade, ele conclamou os russos a fazerem isso, ou seja, se os russos tivessem feito o vazamento, o leak, uhum. né, o hacking, porque não se tem certeza, não se sabe ainda se foram os russos ou se foram os chineses, não se sabe quem fez esse vazamento, né? Pode ter sido alguém dentro nos Estados Unidos mesmo, né? E uma coisa nesse contexto que ele diz que é bem interessante é que, ele abre aspas, né, com a presidência do Obama nós perdemos o controle das coisas. Isso ele falando sobre a questão da segurança, né, na cibersegurança, cybersecurity. O que nos leva a crer que esse discurso do medo vai aumentar, ou seja, né, perdemos o controle, o terrorismo, precisamos lutar contra o terrorismo. Não que seja uma coisa, vamos lá também, né? Não é uma coisa do Trump isso, né? Os uhum, Estados não, Unidos, ao não. longo dos últimos anos, têm usado muito a questão do terrorismo para aumentar a vigilância, para criar leis no sentido de medidas de vigilância secretas e coisas do gênero. Então, eu não sei se com Obama, se não fosse com o caso Snowden, isso teria mudado no governo Obama, eu não sei, né? Mas o fato é que mudou. Mas eu, entre Obama e Trump, eu acredito que Trump vai ir muito mais longe nessa questão do discurso do medo, porque ele usou muito isso na campanha, né? E ainda sobre o fato de ele conclamar a Rússia que vazasse os e-mails faltantes, do ponto de vista da diplomacia, é uma tragédia, né? Você imagina um presidente usando esse tipo de argumento num contexto de diplomacia, né, internacional, enfim, né, relações com outros países, é muito temerário o que pode acontecer, né? Então, fica aí essa questão também. Ele teria dito, e aí muito engraçado, né? Dizem, ele odeia os hackers, odeia os crackers, né? Mas, ao mesmo tempo, ele teria dito em uma reportagem que ele gostaria de ter o poder de hackear os e-mails dos seus inimigos. Né? Isso aí ele tem. Ele tem. Ele tem ele muito tem. Mais do que ele imagina. Ele tem, e aí que tá, o mal, é daí que pode ir nessas ideias dele, o mau uso que já vinha sendo feito e que o Snowden denunciou, né? E que não quer dizer uhum. que parou. Né? É. Aliás, pelo contrário, né? A própria FF diz que várias coisas continuam exatamente como eram. E realmente, acho que aqui ele vai agravar a situação. É, ele disse que o Snowden deveria ser morto, né? Que ele deveria ser executado, palavras dele. Vinícius, nessa linha de soluções simplistas ou de bravatas sobre a questão da tecnologia, ele teria falado um pouco sobre uma possível solução para a questão do ISIS e sobre como os terroristas estariam usando a internet. Ele deu uma solução que a gente vai ouvir agora. Losing a lot of people because of the internet. And we have to do something. We have to go see Bill Gates and a lot of different people that really understand what's happening. We have to talk to them, maybe in certain areas, closing that internet up in some way. Somebody will say, oh, freedom of speech, freedom of speech. These are foolish people. We have a lot of foolish people. We have a lot of foolish people. E aí, Vinícius? É, liberar de expressão é papo de gente boba mesmo. É, de gente boba, são foolish people, né? É, papo de gente boba. Primeiro é interessante ele citar o Bill Gates, né? Temos que procurar a referência dele para quem entende de assuntos de internet, é o Bill Gates, né? Não que não entenda, né? Mas ele, enfim, é que ele usa o Windows na máquina dele, então. Então a referência dele é o Bill Gates, né? Não, mas tudo bem, o Bill Gates saca. Sim. É, tem um cara ele que ainda diz e outras pessoas que entendam do assunto, uh-huh. né? Mas o fato de ele sugerir que se desligue a internet em alguns assuntos, né? Em alguns lugares. É mais uma vez, em alguns lugares, é mais uma vez uma demonstração de um desconhecimento de fato, né? Sobre assuntos de tecnologia, não só sobre esses, ele demonstra desconhecimento em vários assuntos, mas nessa frase dele, nessa manifestação dele, duas coisas preocupam. Ele achar que você pode desligar a internet em certos lugares, né? Uhum. E que você deveria. E que a liberdade de expressão é assunto de foolish people, né? Assunto de gente boba. Bolas, né? Essa questão de desligar a internet pode parecer, para quem ouve assim de forma desavisada, né? Pode parecer interessante. Não, realmente. Por exemplo, no caso da Síria, né? Uhum. Vamos desligar a internet para o ISIS não ter mais como recrutar e vamos, né, vamos desligar a internet daquele pessoal naquele canto. Só que você esquece que você não está desligando a internet só para as pessoas ruins, né? Só para os maus. Você está desligando a internet para todo mundo, inclusive para quem precisa, para combater aquilo que está acontecendo lá. Uhum. Então, seria o equivalente aqui no Brasil a você dizer assim, não, nesta área aqui só tem bandido. Não, que não. Aquela, né? Nessa área só tem bandido. Então vamos desligar a internet. Não vamos deixar esse pessoal usar a internet, porque os bandidos aqui estão usando para roubar as pessoas via internet. Sim, acontece que a maior parte das pessoas que tem ali não são bandidos. Sim. E aí você está tirando o acesso à internet, que é uma coisa essencial, é um direito humano, segundo a ONU. Né, de todas aquelas pessoas ali, por causa que você quer impedir que uma minoria de malfeitores ali deixe de ter acesso à internet. É absurdo, assim, né? É até difícil de explicar, mas é algo insano, né? E aí a gente vê um contraste das manifestações do Trump com as manifestações do Obama sobre a questão da tecnologia em geral, né? E tem um vídeo muito interessante que foi publicado pela revista Wired, que mostra o Obama falando sobre o impacto da inteligência artificial na segurança da informação, né? Até você tinha me enviado esse vídeo, no primeiro momento não gostei muito, enfim, mas o fato de eu ter gostado não importa, mas de qualquer forma ele sustentou muito bem o ponto, né? Ou seja, uma pessoa... Sim, é um vídeo bem... Aliás, a gente não tem o link desse vídeo, hein? Tem, a gente coloca ali depois. Vamos colocar no show notes, então. Vamos colocar. Mas o que mostra a diferença de perfis, né? O Obama, claro, é um advogado, foi formado em Columbia, estudou em Harvard, deu lá aula em Chicago de Direito Constitucional na Universidade de Chicago, ou seja, é um intelectual, né? Já o Trump, não. E o que não quer dizer que um país só possa ser governado, só deva ser governado por intelectuais, né? A questão não é essa, né? A questão é realmente você não conhecer os seus limites e utilizar de bravatas ou explorar de fato a ignorância como forma de resolver as coisas, né? Mas sabe aquela fazer uma parte aqui, né? Se eu vou no médico, eu procuro um bom médico, né? E um bom médico tem que ter estudado, né? Tem que ter se especializado na área dele e tudo mais. Eu acho que para dirigir um país, eu acho que você tem que ter alguma... você tem que ter alguma formação também. Eu acho que você... A boa intenção é que daí você cai também naquele aspecto da tecnocracia, né? Ou seja, um governo, um país que, né, que só pode ser governado por técnicos. Não é isso que eu estou dizendo. E isso... Não, eu estou dizendo agora isso. Né? Não disse que você disse isso. Estou colocando outro perigo de levar isso ao extremo, que seria isso. Você ter um governo só de técnicos, no sentido de que você sustentar que as pessoas que não estudaram não têm condições de resolver nada. Ou seja, elas não têm como decidir sobre as coisas, né? De fato, questões muito técnicas, de fato, as pessoas não têm como decidir, né? Mas, ao mesmo tempo, elas têm o direito de decidir sobre uma série de coisas, né? E também de participar. Certo, sem dúvida nenhuma. Mas uma coisa é participar... Eu não tô defendendo o Trump aqui, viu? Uma coisa é participar, outra coisa é tu... É ter uma responsabilidade dessa nas tuas mãos, entende? Tu precisa, sem o conhecimento tu tem que ter uma formação. Eu não tô dizendo nem formação técnica, necessariamente. Eu tô falando de uma formação que te dê um entendimento das coisas, uma capacidade de avaliação, de análise, né? Uma capacidade de pegar um assunto que talvez você não entenda e você identificar que você não entende e saber se cercar das pessoas certas e tal. Para isso tudo é necessário um mínimo de desenvolvimento intelectual. Não precisa ser um gênio, né? Sim. Mas sim, eu espero de uma pessoa que vai me fazer uma cirurgia, eu espero uma pessoa estudada, preparada para isso. E assim, a mesma coisa eu espero de alguém que vai governar um país. E não um Dunning-Kruger, é isso. Né? E não um Dunning-Kruger da vida. Tem duas preocupações aí no segmento desse assunto, Vinícius, que seria possíveis formas de afetação da privacidade, das regulações de privacidade e de neutralidade. Recentemente, a FCC, a Federal Communications Commission dos Estados Unidos, aprovou uma regulamentação sobre privacidade e proteção de dados para os provedores de conexão. Uma coisa que estava um tanto quanto desregulada, e eles colocaram a possibilidade de uso de dados pessoais pelos provedores de conexão. Eu te confesso, Vinícius, que eu não gostei muito disso, eu não concordo muito com isso. Eu não acho que provedores de conexão tem que poder usar dados sensíveis, por exemplo, das pessoas. Mas, de fato, o que fizeram ao regular isso foi colocar, por exemplo, o opt-in para uso de informações sensíveis, isso pelos provedores de conexão, pelos broadband, né? Opt-out para informações não sensíveis, transparência nas informações sobre o uso de dados, uso de boas práticas de segurança da informação e breach notification, ou seja, no caso de incidentes, as empresas têm o dever de informar, de notificar. Então, isso que foi aprovado recentemente. Tá? O receio com o Trump é que, como ele tem a prerrogativa de indicar um novo chairman, um novo diretor lá da FCC, é possível que esse tipo de regulação seja afetada pela própria visão que ele tem da questão de privacidade, de direitos fundamentais de uma forma geral, que ele acha que é coisa de foolish people, né? Você poderia ter aí algum problema, até pela própria relação comercial, ele como um grande empresário que é, né? Da própria relação comercial que ele tem com algumas empresas e que alguns preveem que ele se cercaria de grandes empresários, o que poderia aí fazer com que se baixasse um pouco a guarda da FCC para essa regulação de privacidade, né? Claro, os Estados Unidos, ao contrário do Brasil, ou melhor, nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, as agencies, né, as agências, né, que seriam as nossas agências reguladoras aqui, poderia se comparar, né, elas têm um grau de autonomia um tanto quanto maior. E essa autonomia, de certa forma, blindaria essas agências da atuação do presidente, né, sem descuidar do fato que, ainda assim, o presidente indica e vai indicar o diretor, né? O chairman. Então ele ainda poderia indicar um diretor. Porra, acredito que ele vai fazer isso, né? Indicar um diretor alinhado com o seu entendimento da coisa, né? Outra coisa também, Vinícius, é sobre a vigilância, né? Como ou se as medidas de vigilância seriam ampliadas com o governo Trump. E aí a gente tem que ter um pouco cuidado, e mais uma vez eu não estou defendendo o Trump aqui, né? A gente não está defendendo, mas a gente não pode desconsiderar o que houve até aqui com os Estados Unidos nesse panorama de vigilância. Eles não são santinhos, né? Não são, todos os governos foram bons, cuidaram muito bem da privacidade, se preocuparam com vigilância, agora vem o Trump e vai estragar tudo. Né? Não parece que é isso. Mas, por outro lado, um dos convidados que já foram anunciados para o governo dele é o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani. E, por incrível que pareça, ele tem uma ligação com a questão de cybersecurity e tal. Ele até trabalha, passou a atuar num escritório que seria o Greenberg e Traurig. Ele é o Global Chair in Cybersecurity, Privacy and Crisis Management Practices. Então, ele teria, né, estaria traindo para o seu governo também pessoas ligadas com isso, mas uma visão muito mais repressiva, assim, né? E uma reportagem... A questão é uma visão muito mais ligada ao surveillance, né? A questão de... É. Tem que monitorar tudo para impedir que... Para impedir que as coisas aconteçam, né? E aí entra toda aquela discussão de se realmente impede, se o monitoramento está sendo usado só para isso. Aquela questão toda que o próprio Snowden demonstrou que não era bem assim, né? Tem uma reportagem do Engadget que diz que Trump e Giuliani têm algo em comum. Eles odeiam hackers, a menos que os hackers estejam fazendo trabalho sujo a seu favor. E aí ele disse também aqui sobre o Snowden, né, que a despeito de tudo que ele disse antes, que se ele vazasse os registros do Obama, ele se tornaria o seu maior fã. Ou seja, o Snowden é para ele é mal e é bom ao mesmo tempo. É mal, desde tem que ele matar. Vaze. Agora, se ele fizer coisas que me agradem, não, aí eu vou virar o fã dele. Mas é uma coisa que não faz sentido, não fecha. Ainda, né? Ainda do ponto de vista legal, seja tão ilegal quanto, né? Pois é. Vazar os registros do Obama quanto fazer o que ele fez com a NSA. O que mostra uma atuação egoísta, entende? Se ele seguir essa linha de pensamento, vai ser uma tragédia. Porque, ah, pessoas devem ser mortas e tal. Não, agora você faz o que me agrada. Não, então tudo bem. Então quer dizer que as pessoas que fazem o que agradam pessoalmente a ele... Uhum. É muito complicado, né? Tanto que o posicionamento dos Estados Unidos e falar sobre o Snowden para os Estados Unidos é uma coisa muito crítica. Né? Eles tomam maior cuidado para falar sobre esse assunto porque sabem que é um problema grave. Não é assim, não é? Vamos executar o Snowden. Imagina o problema que seria. Né? Vai que alguém vai lá e mata o Snowden sem querer lá, lá na Rússia, pronto, né? É. Essa visão que tu colocou também, Vinícius, um aumento da vigilância, né? Um aumento do endurecimento, enfim... poderia também sugerir uma certa caça às bruxas, né? Ou seja, você utilizar ou ampliar medidas de perseguição de pessoas, né, que apoiem ideias diferentes e tal, e que seria muito, muito grave. Seria bem condizente com a forma dele se expressar, né? Como tu acabou de colocar essa questão de quem faz aquilo que lhe agrada, ele é fã, né? Quem não faz, ele tem que matar. Então, me parece que ele é um forte candidato a justamente continuar fazendo mau uso de agências como a NSA, né? Como o próprio Snowden denunciou. Continuar o mau uso no sentido de investigar adversários políticos... Né, eventuais dissidências, pessoas que o criticaram, que ele, né, ameaça processar o tempo todo, porque inclusive ele falou numa das falas dele, né, que dinheiro não falta, né? Assim, a gente tem muito dinheiro e a gente vai para cima deles, vai esmagar eles. E para quem já ouviu falar pelo menos um pouquinho do sistema judiciário americano, né, você sofreu um processo lá, pode destruir a sua vida financeira. Claro. Não é que nem aqui, né? Não é que nem aqui. Você litiga de graça, enfim. Lá é caro. Lá é caro e o simples fato de alguém te processar pode acabar contigo. Pode. Exemplo do que aconteceu com o Aaron Swartz. Sim, exatamente. Exatamente o que aconteceu com ele. Só para finalizar essa parte aqui, Vinícius, uma reportagem dá conta de que o Trump gosta muito de vigilância, né? Ele diz que um dos resorts que ele possui, ele teria um telefone, um switch lá no quarto dele, que ele conseguiria ouvir as conversas telefônicas de todo mundo no resort e além dos próprios conversas dos empregados, de telefônicas feitas pelos empregados. Ele negou, claro, mas a reportagem que a gente coloca aqui também demonstra que há várias pessoas que viram isso acontecendo, funcionários, enfim, várias testemunhas que disseram que isso de fato ocorre. Ou seja, ele é uma pessoa que sente um certo prazer, né? Quase um voyeur, né? Quase? Se isso não é um voyeur, não sei o que é um voyeur. Vinícius, um outro ponto muito interessante aqui, que é a questão da transição da IANA para o controle da IANA para fora dos Estados Unidos, né? Que é toda aquela questão do DNS, da resolução, né? Ou o fato dos Estados Unidos ainda terem um poder centralizando isso. IANA, até a gente tem um áudio aqui do nosso amigo Diego Canabarro falando sobre ela, né? A IANA é Internet Assigned Numbers Authority. A IANA é uma entidade, é um órgão responsável por regular, digamos assim, certos aspectos técnicos da internet. Isso ele explica. Isso, vamos tocar o áudio do Diego Canabarro. Olá, ouvintes do Segurança Legal, aqui quem fala é o Diego Canabarro. Eu atualmente trabalho na assessoria do Comitê Gestor da Internet no Brasil. E eu estou aqui para falar com vocês sobre a extinção da relação contratual existente entre o Departamento de Comércio dos Estados Unidos e a Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números, a ICANN. Por meio desse contrato, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos tinha a prerrogativa de supervisionar a execução das funções IANA. Essas funções envolvem fundamentalmente um conjunto de tarefas técnicas que giram em torno da identificação dos dispositivos e das redes que integram a internet. E elas também servem à sistematização e organização dos parâmetros atribuídos para os protocolos que estruturam a internet. Em linhas gerais, a IANA trata da raiz do sistema de DNS, né, o sistema de nomes de domínio, e dizem respeito à geração e atualização do arquivo raiz da internet, uma espécie de lista mestra para localização de grupos de máquinas dentro da rede. As funções IANA envolvem também o ponto de coordenação central da sistemática empregada para a alocação de identificadores numéricos, né, os endereços IPs e os números de sistemas autônomos, para entidades regionais conhecidas como registros regionais de internet, que repassam esses endereços para os administradores de redes espalhadas pelo mundo em uma base regional. A IANA, ela assegura também a manutenção da listagem atualizada dos códigos e números de protocolo que definem o funcionamento da internet. Esse conjunto de tarefas é estritamente técnica, ele é praticamente imperceptível para os usuários. Historicamente, essas funções foram desenvolvidas pelos acadêmicos que estruturaram o projeto que culminou com a internet. Quando, na década de 90, a internet ganhou em escala planetária e ganhou um viés comercial, a responsabilidade pela garantia da correta execução das funções IANA foi repassada, durante a administração Clinton, ao Departamento de Comércio do país. O Departamento de Comércio, então, conduziu, em torno de 95 a 98, um processo de desenho institucional que envolvia a pequena comunidade técnica envolvida com a internet no país e no restante do mundo, que gerou a criação da ICANN em 98. Por meio de uma relação que perdurou de 2000 até os dias de hoje, o Departamento de Comércio manteve para si a prerrogativa de supervisionar as atividades da ICANN na execução das funções IANA. A posição privilegiada dos Estados Unidos, como garantia de que a IANA trabalharia de acordo com as políticas desenvolvidas pelos diferentes fóruns especializados para nomes, números e protocolos, sempre foi alvo de contestação por parte de vários atores das relações internacionais. Por exemplo, a Cúpula Mundial para a Sociedade da Informação presenciou uma série de pressões para o encerramento do fim do unilateralismo dos Estados Unidos relativamente à raiz da internet. Em 2014, com o pano de fundo das revelações do Snowden, o governo estadunidense anunciou que tinha intenção de repassar a tarefa de supervisionar a execução das funções IANA para a chamada comunidade multissetorial da internet. Esse anúncio foi feito pouco mais de um mês antes do Brasil sediar o encontro multissetorial NET Mundial, que se propôs a discutir o futuro da governança global da internet em abril de 2014. Para conduzir essa transição, o Departamento de Comércio atribuiu à ICANN a tarefa de coletar e compilar propostas provenientes de cada uma das comunidades operacionais da IANA. O IETF para os protocolos, os registros regionais de internet para os números e um grupo de trabalho dentro da própria ICANN para tratar dos nomes de domínio. Esse processo veio com a condicionante de que a transição IANA não poderia levar a supervisão das funções IANA para uma solução intergovernamental, ou que as pusesse debaixo do controle de um outro governo. De 2014 a meados de 2016, criou-se um plano de transição e a solução institucional definiu que a execução dessas funções vai ser repassada para uma entidade subsidiária da própria ICANN, que vai ser formal e organizacionalmente diferente da ICANN. Essa nova entidade, ela vai ser incorporada sob as leis da Califórnia e vai manter acordos contratuais singulares com o IETF, com a comunidade dos números e com a própria ICANN. E essa estrutura, ela se baseia na ideia de que essa entidade, essa nova empresa, vai poder ser substituída sempre que ela desempenhar mal em algum desses pontos em relação aos protocolos, aos números ou aos nomes, né? A transição do modelo anterior de controle do Departamento de Comércio dos Estados Unidos para esse modelo de supervisão pela própria comunidade, para uma empresa formada em bases multissetoriais, ela não foi pacífica no contexto político dos Estados Unidos, porque alguns integrantes do Partido Republicano, capitaneados sobretudo pelo senador Ted Cruz, trataram a internet como um recurso do país e acusavam os democratas de abrir mão do controle altruísta e bem intencionado que os Estados Unidos vinham exercendo nos últimos 20 anos em prol da comunidade global. Os partidários do Ted Cruz, inclusive o presidente eleito Donald Trump, os Estados Unidos deveriam continuar supervisionando a raiz da internet como forma de garantir a liberdade de expressão na rede, como forma de assegurar que a rede não cairia nas mãos de países como Rússia, China, Irã, ditos países não democráticos. A transição, além disso, enfraqueceria o poder dos Estados Unidos sobre o setor e abriria a mão de uma internet em prol de direitos de liberdade de expressão, de uma internet aberta e de uma internet não fragmentada. Com a vitória do Trump na corrida presidencial dos Estados Unidos no último dia 8, passou-se a especular a respeito da possibilidade do presidente reverter as medidas que o presidente Barack Obama tomou no sentido de abrir mão do controle da supervisão sobre o desempenho das funções IANA. Entre outras coisas, tem se especulado também que o Trump poderia reorientar o trabalho do órgão regulador das telecomunicações no que diz respeito à adoção de regras sobre neutralidade da rede. E de forma semelhante se pergunta sobre a possibilidade do Trump voltar atrás no que diz respeito à IA, né? Especialmente porque o Trump fez eco às palavras do Ted Cruz e prometeu recobrar o papel do país na supervisão IANA para evitar que a internet caísse nas mãos dos inimigos. Mas é bastante improvável que o Trump consiga reverter o curso da história por três motivos principais. Primeiro, o Congresso do país chancelou sem ressalvas a decisão do governo Obama de deixar extinguir sem renovação o contrato com a AICA. De um ponto de vista prático, não há instrumentos jurídicos à disposição do Trump para que ele possa obrigar a AICA a assinar um novo contrato com o governo do país. Além disso, a jurisprudência dos Estados Unidos tem sistematicamente rejeitado a ideia de que o DNS, a raiz do DNS, é uma propriedade do governo dos Estados Unidos. Além disso, a transição efetivou uma aspiração antiga, tanto de democratas quanto republicanos, pela privatização do DNS, ou seja, que todo o sistema fosse organizado, gerenciado, coordenado por atores privados, sem a participação de governos. Mesmo que o governo do país tenha perdido o papel unilateral de supervisão do funcionamento do sistema, a preponderância de atores da economia política dos Estados Unidos é tão grande nesse âmbito das relações internacionais que os interesses do país vão continuar a pautar os rumos do regime de governança. A gente deve observar de forma mais próxima as movimentações do Trump, inclusive porque a inércia do Trump pode ser justamente a prova de que, tanto para democratas quanto republicanos, a existência de uma posição formal de supervisão é indiferente no contexto de controle por meios informais e ideológicos e de preponderância na economia do setor. Mas, por fim, o governo dos Estados Unidos sempre empreendeu esforços consideráveis para não deixar o DNS ser posto sob os auspícios de outros governos ou de organizações intergovernamentais como a OIT, por exemplo. Todo o arcabouço criado para a transição foi pensado para evitar a preponderância dos governos nacionais sobre os demais atores. Qualquer movimentação brusca que o Trump fizer no sentido de afirmar de forma unilateral a retomada da supervisão das funções IANAs pelo governo do país pode desencadear uma reação indesejável de contestação por outros países nos fóruns de todos os tipos, como a OIT, o sistema ONU e outras coisas semelhantes. De qualquer forma, ainda é muito cedo para fazer qualquer previsão plausível do que o Trump fará a partir do momento em que ele assumiu o poder no início do ano que vem. Torçamos pelo melhor. Gostaria de mandar um abraço a todas e todos os ouvintes do Segurança Legal e apontar a necessidade de continuar e de que continuemos acompanhando essa questão. Antes de continuar, Vinícius, eu gostaria de mandar um abraço para o nosso amigo Diego Canabar, nosso conterrâneo aqui do Rio Grande do Sul, que achou conseguiu uma brecha na sua agenda, ele estava viajando a trabalho, enfim, e conseguiu gravar esse depoimento para nós, que praticamente colocou e pautou todos os problemas aqui nessa questão, né? A questão que o Trump, né, em oposição ao que disse o Diego, né, e a nossa preocupação em relação a esse assunto é que o Trump disse que ele se oporia ao Obama nesse plano de, abre aspas, entregar o controle americano da internet a potências estrangeiras. Mas o Diego mostrou que não é bem assim, né? Assim, primeiro um grande abraço ao Diego. A gente, mais do que conterrâneo, a gente conviveu junto há muito tempo atrás. Vocês se conhecem há muitos anos. Inclusive, né? Uma cidade aqui perto de 3 de maio. O que ele colocou, eu espero que de fato aconteça. Tá? Uh-huh. Que o Trump não consiga reverter essa decisão. E realmente, tem uma boa parcela dos políticos americanos que enxergam a internet como sendo uma coisa deles, né? E como sendo deles, eles poderiam fazer o que quisessem com a internet, né? Como vem fazendo da vigilância, no âmbito da vigilância é o que acontece, exatamente, questão dos links e tudo mais que o Snowden colocou. Então eu não vou repetir de novo tudo que o Diego colocou, né? Mas eu espero de fato que eles não consigam reverter essa decisão. E que a internet seja cada vez mais um recurso de caráter internacional, vamos dizer assim, né? Universal, que ninguém, que não tenha uma nação que possa determinar o que deve acontecer com a internet no mundo inteiro. Pelo menos não diretamente. Se imagina se a China tem esse poder. Tivesse esse poder de determinar como a internet ia funcionar no mundo. Pronto, né? Eu acho que o Diego ele toca num ponto que a gente já colocou antes aqui, que é a qualidade das instituições americanas, né? E isso é muito difícil da gente avaliar, enfim, a gente não vive lá, não convive com isso, né? A gente tem como parâmetro de comparação a qualidade das nossas instituições, que não parecem ser muito boas, né? Mas o que se aposta lá é que que não é tão fácil assim você interferir no que já está funcionando, no que já foi decidido, principalmente, não seria algo tão fácil. Aqui até se faz, né? Você muda a lei, você muda a Constituição ao sabor do momento. Né? Lá é um pouco mais difícil. Então, me parece o que o Diego coloca, que alguns analistas também colocam, é que a qualidade das instituições americanas seguraria um possível ímpeto do Trump em vários assuntos, inclusive nessa questão da cibersegurança. Né? Todos os órgãos ligados à segurança, FCC, FTC, a própria NSA, teriam uma autonomia que faria delas um pouco mais... que não seriam tão influenciadas assim por eventuais arrobos ou de poder de um presidente, um tanto quanto... Não sei que palavra usar aqui nisso. Tô medindo bem minhas palavras aqui, mas um presidente como o Trump, né? Uma outra questão, a gente já falou sobre isso aqui no podcast, é um assunto que vem pautando as discussões aí no mundo sobre a questão da criptografia e sobre as possibilidades de empresas manterem algoritmos fortes e fazerem o controle, né, desses algoritmos sem abrir portas dos fundos ou chaves mestras ou golden keys para os governos, né? E o Trump não deixou de falar, não deixou de dar sua opinião, né, sobre a questão da Apple, né, naquele caso de da São Apple Bernardino. Não, isso, dela não abrir ou não conseguir abrir a criptografia de um telefone, que foi um já disse debate mundial, né, os Estados Unidos também se manifestaram sobre isso, o FBI no final, inclusive, tentou judicialmente fazer isso, né? E depois conseguiu, ninguém sabe direito como abrir o telefone, né? Mas o que eles queriam era um precedente judicial para que pudesse fazer isso em outros casos. Mas enfim, vamos ouvir o que o Trump falou sobre isso. And I'm saying I want Apple. First of all, Apple ought to give the security for that phone. Okay? What I think you ought to do is boycott Apple until such time as they give that security number. How do you like that? I just thought it. Boycott Apple. Here's the thing. First of all, the phone's not even owned by this young thug that killed all these people. The phone's owned by the government. Okay, not even his phone. We don't even have to go that far. But Tim Cook is looking to do a big number, probably to show how liberal he is. But Apple should give up. They should get the security. You'll find other people. When these two young people had bombs all over their apartment on the floor, other people saw those bombs. Well, those people, in a certain way, are almost as guilty as the ones that did the shooting. We got to get to the bottom of it. And you're not going to get to the bottom of it unless we use common sense. So I like the idea. Boycott Apple until such time as they give that information. I think that's a great idea. E aí, Vinícius? Bom, pois é. Pois é. É justamente sobre essa questão que lá naquela palestra que eu indiquei, uhum, né, do... Como é que é o nome dele mesmo? Do Kurt Opsahl. Uhum. Da FF, justamente fazem um questionamento com ele nessa direção, né? Como, uhum, é que fica a questão de você pegar os bandidos que estão usando criptografia, né? Uhum. E ele dá uma boa resposta lá, vou deixar para quem quiser ir lá assistir, ele dá uma boa resposta sobre isso. Mas a nossa resposta, que a gente já tem, não é bem uma resposta, nosso comentário, né? A gente já, uhum, tem, inclusive, falado outras vezes aqui no podcast, é que não dá para você criar uma porta dos fundos, não dá para você enfraquecer a criptografia apenas para um grupo de pessoas. Uhum. Se você fazer isso, você vai atingir todo mundo, inclusive os próprios governos, você vai colocar todo mundo em risco. Tá? Uhum. E, inclusive, na palestra do Kurt Opsahl, ele coloca uma coisa que qualquer um que lê um livro sobre a história da criptografia e tiver um histórico lá, vai encontrar, tá? Que quando se fez o Clippership, que foi uma primeira tentativa da NSA, do governo americano, de ter uma porta dos fundos, né, em tudo que era coisa que usasse criptografia, se descobriu uma vulnerabilidade no próprio mecanismo que eles tinham montado. Uhum. Que permitiam que outros atores quaisquer pudessem explorar, né, aquela porta dos fundos. Então coloca todo mundo em risco, entende? É muito complicado isso. essa noção de que você tem que enfraquecer a criptografia, você tem que enfraquecer a segurança para ser possível você acessar determinados conteúdos, é muito perigosa, porque você coloca todo mundo em risco. Uhum. Então, é algo assim que já foi bastante discutido, a gente já falou outras vezes aqui, não lembro os outros episódios que a gente já comentou sobre isso. Acho que num deles foi o É Possível Deter a Criptografia, se não tem enganado. Exatamente. Tu tens o número dele aí? Vai falando que eu pego aqui. Tá. Então, eu acho que a gente tem uma séria discussão a ser feita aí. Claro que a gente não pode ignorar a necessidade de se investigar, a necessidade de se levantar informações a respeito de criminosos e fatos acontecidos, mas a gente tem que avaliar com cuidado de que forma a gente vai permitir isso. Por enquanto, o debate está muito centrado em enfraquecer a criptografia. Eu acho que se deveria ter uma discussão muito mais profunda sobre o tema, nos sentidos técnicos e até mesmo filosóficos, né? Para se chegar a uma conclusão embasada de como resolver este problema. E certamente boicotar a Apple parece ser a solução mais, eu não sei, irrefletida. Não sei também. Mas ele inclusive falou, I just thought, né? Eu pensei agora. Pensei agora. Tem várias coisas que ele fica aqui nos discursos dele que diz assim, eu pensei agora, e eu acho uma boa ideia. E ele vai falando, entende? Então vai derrubando ali, né? É como se fosse uma iluminação, assim. Eu não sei se isso faz parte da cena ou ele é espontâneo assim mesmo, mas. Uhum. Se for espontâneo assim mesmo, bom, as duas situações são complicadas. Sem dúvida, é uma personalidade ímpar, né? Não sei se tão ímpar assim, acho que a gente encontra umas bem parecidas com ele, até aqui no Brasil. Os episódios que nós falamos sobre esse assunto foram os episódios 96 e 97. 96, FBI versus Apple. E 97, a criptografia atrás das grades. Vinícius, para terminar aqui, a gente tinha alguns outros assuntos e alguns outros problemas que podem, enfim, também como tudo isso que a gente falou, meras previsões, né? A questão de como ele se posiciona sobre críticas, você já falou isso, ele iria muito, processaria críticos, ele chegou inclusive a processar um comediante por uma brincadeira que foi feita com ele, ou seja, ele não lida muito bem com essa questão de liberdade de expressão e poderia se ampliar, mais uma vez, uma caça às bruxas. Para mim, o termômetro é o John Oliver. Se ele não processar o John Oliver, ele não processa ninguém. O que é interessante é que se ele não processar o John Oliver, olha, escrachar com o Trump, como ele fez, mais do que o John Oliver fez, eu acho complicado. Acho que dá para botar o link no show notes desse vídeo que você... Até você mesmo que me passou, do que você está se referindo, né? Sim, do John Oliver, pode ser. É. Para mim, ele é o canário da mina. É o termômetro. É o canário da mina. Se morrer o John Oliver, aí tá tudo bem. Se não morrer, não vai, ainda vai ficar na dele. Outra questão também é sobre os potenciais impactos para a inovação, né? Alguns dizem que seria um desastre para a inovação americana. Isso, em relação à forma que ele lida com a questão dos imigrantes, né? E revogar alguns visas e algumas formas de entrada nos Estados Unidos para estudo. Os Estados Unidos buscam muito talentos de outros países para reunir em suas universidades a fim de realizar pesquisas, né? Então, alguns têm um certo receio de que isso poderia sufocar um pouco a inovação nos Estados Unidos. Mas, assim, a gente pode comparar com outros períodos históricos onde também professores saíram de países porque passaram a ser perseguidos por certos regimes, né? Então, seria... Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Não, espero que não. Não, isso não vai acontecer. Mas, sim, seria um desastre para a inovação lá deles, né? E esses profissionais certamente encontrariam realocação fácil aí em outros países aí pelo mundo. Mas isso não justifica, entende? Você não pode retirar as pessoas estudiosas se eles quiseram ir para lá. Mas aí é uma outra questão. Eu estou olhando do ponto de vista da tecnologia apenas, entende? Se ele pode fazer isso ou não, etc. Aí é uma outra questão. Agora, se ele fizesse isso, que eu também acho que ele não vai fazer... A China estaria feliz. Uma migração. A China estaria de braços abertos para receber esses caras lá, a Rússia também. A Europa como um todo, né? Mas a própria Europa receberia, né? Bem, Vinícius, o tema é pesado, né? O tema é difícil. Mais uma vez a gente fez aqui, e como a gente falou no início, a gente tentou fazer, na realidade, algumas previsões com base em notícias e com base em outras previsões que foram feitas. A gente contou aqui também, mais uma vez agradecemos nosso amigo Diego Canabarro, que nos deu uma grande ajuda aqui sobre essa questão da ICANN, né? E da transferência da questão dos domínios, né? Da transição da IANA. E esperamos que isso tenha servido aí para também permitir que os nossos ouvintes consigam construir a sua própria opinião e consigam construir também as suas próprias previsões sobre o que deve acontecer, né? É bom lembrar, né? Como tu colocou, são previsões. Então, a gente tem que esperar. O próprio Diego colocou, né? Esquecer é muito cedo. É muito cedo ainda. A gente tem que ver o que vai acontecer. E aí a gente começa a trabalhar em cima de fatos, né? Vamos torcer pelo melhor. Bem, então agradecemos aqueles que ficaram até aqui e nos encontramos no episódio 113 do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.